eu vou dizer agora pode parecer clichê. No meu peito ela ainda mora, mesmo sem ela saber. E o bizarro nessa história que foge do popular é que agora de alguma forma tô gostando de ficar de madrugada pesquisando o nome dela, de pegar um busão só pra ver a cidade da janela, de escutar as canções que me fazem lembrar nossos momentos, de deixar coração apertado de tanto sentimento, de andar com a intenção de encontrá-la no caminho, reprisar nosso filme de novo, acabar rindo sozinho, de esperar aquele corpo colado no meu quando me deito, de pensar por onde é que ela anda e se tá do mesmo jeito. Vai entender como eu fui ver prazer em sofrer. Pesquisando o nome dela, de pegar um busão só pra ver a cidade da janela, de escutar as canções que me fazem lembrar nossos momentos, de deixar coração apertado de tanto sentimento, de andar com a intenção de encontrá-la no caminho, reprisar nosso filme de novo, acabar rindo sozinho, de esperar aquele corpo colado no meu quando me deito, de pensar por onde é que ela anda e se tá do mesmo jeito. Vai entender como eu fui ver prazer.